Passou sim para baixar a travada, Xanaia 6212. Puxa, Xanaia 6212. Cliente autorizado, pouso no 50 graus 08 anos. Livre pouso, Xanaia 6212. Zona 2 pegou sinal de rádio impacto nessa posição. Cliente, o Xanaia 6212, grato pela informação. Xanaia 6212, no solo libera direita, solo 121, decimal 1. 211. Solo o Oceanar 6212, boa noite. Xanaia 6212, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, táxi da Juliette. Xanaia 6212, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 0562. Salvador, Nova Brasília, que solicita regresso para a TGL 997. Para a sua eficiência, o comando à esquerda, direto ao rotador, direto ao CEASA, para após, segunda 17. Marco à esquerda, proa direto ao CEASA, reportará visual com campo, Nova Brasília. Ação. Lambda Oscar Whiskey, torre 198, decimal 95. Torre 1895, November Oscar Whiskey, grato. Torre Salvador, November Oscar Whiskey, na proa da rotatória, visual com campo. Papá Romeu, November Oscar Whiskey, ciente, chame de base para sinal, pista 197. Chamada da base para final, 197, o November Oscar Whiskey. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída boca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5521, no proteja. Gol 1868, autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, saída Puca, Aracaju, decola 10, curva à esquerda, controle 1208, transponder 5521 no gol 1868. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Sim. Olá, aluno e dois instrutores. Gente, obrigado. Grato. Salvador Novembro Brasco com isso que dá base para o final do 97. Não, confirma. É, TGL, senhor. Gente, autorizado toque arremetida, pista 17, vento no 60 graus, 099. Papá Romeu November, Oscar Whiskey. Autorizado toque arremete, 17, Novembro Brasco com isso. Papa Romeo, November, Oscar Whisky, tocou RMT os 23, autorizado por vara esquerda para a perna do vento, pistão 197, chame para reservado. Alô, curva esquerda, autorizado perna do vento da 197, November, Oscar Whisky, grato. Para o posto de estacionamento na posição 1868. Papa Romeo, November, Oscar Whisky, ciente, autorizado, girar base, chame na final. Chamará na final, November, Oscar Whisky, grato. Oscar Whisky girando base para a final da 97. Cliente, autorizado, toque a remetida, pistão 97, 170 graus, 079. Autorizado, TGL 97, no primeiro Oscar Whisky. vez que tocou Remeteus 2-9, curva esquerda para perna do vento, pista na 7, a altitude de 1 a 1.000 pés. Chame para girar a base. Prossiga. Estamos na ponte número 7, autorização de remoto, remota 14. Entrada e reporte alterno. Essa torre nova aí sendo construída, está sendo bem observada aí nas decolagens, é visível? Sim, Matias, a torre tem a iluminação no alto dela, está visível durante as decolagens. Tá certo, obrigado. Obrigado a você pela segurança aí. Alô Salvador, Gol 868, POV 1975, 2 horas, alternando Salvador para o Dark. Gente, 1975 acorda, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-noite, adicional 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 895, uma boa, Gol 868. Salvador, o 9 Brasco aí, que se possível apoia o TGL na 97, vai prosseguir via corredores, reaxé, Bonfim, Interlagos, e após prosseguir com os últimos TGLs para a pouso final. Sim, sem problema, chame na final da pista 97. Chamar na final da 97, 9 Brasco aí, aqui. Salvador, boa noite, com 868.090, pronto. 1868 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, 1950 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, Gol 1868. Classificação, desça 12 mil pés, direto Duna, ajuste 1020. 2000, Duna, Lenda 2062. 7, 1960 graus, 089. Autorizado, toque em remédio na 7 de novembro das 15. Gol no 868, decolou os 3-4, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, mostra a direção, 868. Graças. Guardião, boa noite, bom 868. Gol no 868, contato na decolagem, submantenha nível de voo 230, via saída Boca, após 2000, voo direto Jamo. Para o 230, via Boca, 1868. Salvador, confirma para o Nova Iberás com que a nova torre já está operacional? Confirme, repita, por favor. O Nova Iberás com que gostaria de saber se a nova torre já está operacional. Ah, negativo, ainda não. Possivelmente só para o próximo ano. Ok, positivo. November Osco Whisky, tocou Remeteus 35, atingir a linha do litoral, curva direita para o corredor Axé, caixa pregos, chame o controle Salvador em 120.8. Vai mantendo mil pés no corredor Axé, vai chamar o controle 120.8, o November Osco Whisky. Controle Salvador, boa noite, November Osco Whisky. A Romeu November Osco Whisky, mantenha sobre a sua revolução visual no meu pé corrido Axé, confirme intenções. Manterá meu pé sobre condições visuais, corredor Axé, intenções são manter o corredor Axé, Bonfim, Interlagos e aposto TGL 97. Reposto para ingresso no corredor Bonfim, o November Whisky. Reportará ingresso no Bonfim ou November Osco Whisky, grato. Alô, Tom, Mike, SR Quebec, forma já estacionado na remota 14, graças, boa noite. Boa noite, frequência livre. Sanair 6258, tráfego na sua posição de 1 hora, 15 milhas, com rumo norte, noroeste norte, 1 mil pés, antigo Babá 18 Alfa. November Oscar Whisky, tráfego na sua posição de 9 horas, no 3 milhas, descendo 2 mil pés, com rumo de duna para procedimento, tipo um Airbus 720. Igual com tráfego, November Oscar Whisky. Gente, o November Oscar Whisky reposte Paripe para ingresso Interlagos, mantendo 1 mil pés. Camará ingresso Interlagos, mantendo 1 mil pés, o November Oscar Whisky. 6258, livre de FXV da Pista 10, reposte no localizador. Autorizado, chama o localizador. Salvador, o controle Salvador na escuta do November Oscar Whisky. Siga. Controle, o November Oscar Whisky solicita, se possível, após o Atlas de 20, com a longa final visual da 1-0. Aguarde. Aguardará, November Oscar Whisky. Localizador visual 6258. 8, complete sinal, torre 1 no 8, decimal 95. 1895. Próximo, esse controle. Prossiga para o número da saúde. Pelo que tem intenção de realizar uma sinal longa, né? Zero, é isso? Pouso, pistão 0, 960 grau 079. Teve o pouso, 60. Nova Swift. Para final longa da pista 10, faça curva à esquerda e reposta interceptando o Lobo. Positivo, vai na curva à esquerda e reposta interceptando o localizador 906. Regendo, reportando e interceptando a aproximação final do Lobo. Salvador, volume 5, 9, 7, 2, 10, mantém nível 1, 1, 0, direto Duna, sem identificação do lado. 60 milhas de Salvador, direto para o farol de Itapuã, desce em condições visuais, altímetro 1020. November, farol Itapuã, ajuste 1020. Tempo, correto. Libera direita, solo 121, décima 1, no Xané 6258. 219, boa noite. Boa. Xané 6258, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamada para Juliette. Próximo Whisky, na final longa, agora de metro. Pouca pista. Controle para siga para November Alpha Whisky. É, gira da pista, na zona, resposta visual para siga. November Alpha Whisky, visual, 1 a 0. 118-95. Chamará 1895, November Alto Whisky. Torre Salvador, November Alto Whisky, na final da 90 para toque remédio. Papá Romeu, November Oscar Whisky, ciente e aguarda autorização para troca remetida. Aguardará autorização para troca remete o November Oscar Whisky. 020, está livre a aproximação final LS, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000, B20, autorizado LS, reporte estabilizado, ou não, 973. Plano de identificação, desce para 4 mil pés, direto posição pelo. Então, 3295. Tráfico, posição 1 hora, 8 milhas, passando uma centena descida rumo nordeste, com 737. Lembra, acho que o ISC autorizado toque remetida, pista 1-0, 1-5-0-0-6-9. Autorizado toque remete na 1-0, o nome parece que o ISC solicita ponto final da 1-7 após a remetida da 1-0. Gente, será orientado. November Oscar Whiskey, Tupo remeteu 59, prossiga para a perna do vento, pista 97 e chame próprio para girar base. Tupo remeteu na 10, vai prosseguir na perna do vento, 97, reportará girando base, November Oscar Whiskey. Salvador, November Oscar Whiskey, autorizado girar base, 97. Afirmo, livre girar base, chame na final, encurtando. Encurtando, chamar na final, November Oscar Whiskey. Estabilizado no IAS, dão no zero, visual com uma 10 gol 172. Travigou 172? 172, 2 milhas externo, completo LS, turno 1895. 295, uma boa noite.